Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre, hoje um Tema Livre especial, mais uma edição especial de fim de ano, começo de ano do Tema Livre, porque nós estamos tratando de retrospectiva 2012 e prospectiva 2013. Aqui no estúdio comigo hoje, o Chris Gaffney, que é professor visitante do programa de pós-graduação da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, e o Dr. Reginaldo Matias, advogado especialista em direito previdenciário. Eu vou começar perguntando para cada um o que foi mais importante na sua área de atuação, começando pelo Reginaldo Matias, que é da área do direito previdenciário. Reginaldo, nós ficamos com aquela expectativa no final do ano de que o fator previdenciário seria revisto finalmente pelo governo, seria até extinto, e isso trouxe até um alento para uma massa de pessoas que estão em vias de aposentadoria, além dos aposentados, mas parece que ficou para o ano que vem. Como é que é na retrospectiva 2012-2013? Como é que fica isso? Bom, bom dia a todos. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia ao nosso companheiro de debate. Eu queria, em primeiro lugar, lembrar que o fator previdenciário é alguma coisa que vem sofrendo, durante todos esses anos, uma política enganosa do governo federal. Ele todo ano diz que vai mudar, que vai transformar o fator previdenciário num outro tipo de processo para que as pessoas se aposentem e para que as pensionistas possam receber posteriormente os seus direitos, mas nunca fazem isso. Sempre prometem. Esse atual presidente do Conselho da Câmara dos Deputados, que vai terminar o mandato agora no final do ano, graças a Deus, aliás, prometeu que em novembro votaria o fim do fator previdenciário. Prometeu e disse isso para todo mundo. E agora, com a maior cara de pau, está nos jornais de hoje, ele diz que não, que precisa de uma comissão, criar uma comissão com essa finalidade para estudar o problema. A questão previdenciária no Brasil vem sendo estudada há anos. E eles não chegam a nenhuma conclusão a respeito de um projeto sólido, real, que atenda aos direitos dos trabalhadores. Eu já nem falo nos direitos dos aposentados e pensionistas, porque esses têm sido prejudicados no curso dos anos. Mas os trabalhadores, as pessoas que estão ainda em atividade, que precisarão se aposentar, esses deviam se unir, se juntar, fazer greve e lutar contra essa excrescência jurídica, já disse isso aqui várias vezes, que é o fator previdenciário. Mas parece que os trabalhadores hoje em dia estão muito dominados pelos partidos políticos, os partidos de esquerda especialmente, e não fazem nada. Não, você não vê um movimento trabalhador aqui no Brasil. Eu fico muito triste com isso, porque a gente sabe que o aposentado de amanhã é o trabalhador de hoje, e que ele amanhã vai ter os mesmos problemas que têm os aposentados e pensionistas, que ano após ano perdem cada vez mais o valor real dos seus proventos ou das suas pensões. Então, nesse ano de 2012, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu diria que a Previdência Social não avançou nada e, ao contrário, regrediu em muitos aspectos. Agora, nós temos, então, pelo que eu entendi aí, se nós temos uma substituição do Marco Maia, o presidente da Câmara, agora em fevereiro próximo, e ele já sinalizou para o futuro presidente da Casa que uma comissão especial será formada para analisar essa questão do fator previdenciário, sua extinção ou não. O que, na realidade, você falou ainda há pouco que a questão da previdência no Brasil já é discutida há anos, já é discutida, na verdade, há décadas, né? Pelo menos 20 anos. Né? E comissões como essa a que ele se referiu, nós já tivemos aqui centenas delas. Todo dia, quando não se quer resolver um problema, cria-se uma comissão. E a comissão vai ficar discutindo o sexo dos anjos, vai ficar tomando cafezinho, vai ficar recebendo jeton. E aí não se resolve porcaria nenhuma. Essa é a realidade do Brasil. É a história... Quando você não quer resolver um problema, você cria uma comissão. É a história do cavalo e do camelo, né? Exatamente. O camelo é um cavalo feito por uma comissão, né? Pois é. Exatamente essa história. Chris então, infelizmente, é assim. Você que acompanha de perto a história do futebol, para quem não sabe, eu vou esclarecer aqui primeiro que o Chris é americano, é do Texas, é um texano e adotou o Brasil praticamente já nos Estados Unidos, ele já havia adotado o futebol, o soccer, como eles chamam lá nos Estados Unidos, que é o nosso futebol, e até a família não gostou muito não, a mãe dele disse, meu filho, você vai jogar soccer, por que você não joga futebol americano, né? E ele não gostava, ele queria mesmo era futebol, e ele saiu pelo mundo, veio para a América do Sul, escreveu um livro sobre os grandes templos do futebol, que são os estádios de futebol mais famosos, e até um livro que fala especificamente de La Bombonera, em Buenos Aires, e aqui ele acompanha passo a passo as obras do estádio maior do mundo, do Maracanã, para as obras de 2014. Nesse ano de 2012, o que é que você destacaria, Cris, como o balanço final, se foi positivo ou negativo, nessa área do Maracanã e da Copa de 2014? Bom dia para os ouvintes, bom dia Galo, obrigado por ter estendido o convite de novo. Em 2012 vimos muito claramente as linhas de batalha desenhadas no chão. Então temos um poder público que não divulga muita informação, veio com esse projeto de privatização em cima da hora, mas estava na manga o tempo inteiro. Então eles tinham um projeto de privatização já engatilhado e lançaram para a sociedade civil sem poder nós contribuir ao debate. E aí o que vimos no sentido bom é que a sociedade civil reagiu, e reagiu com força, com organização, com ações de massa, com muito apoio midiático e muito apoio para a sociedade em geral para abrir um debate finalmente sobre o futuro do nosso estádio, o Maracanã. E em 2012, o final de 2012, foram várias vitórias contra esse projeto de privatização, um deles sendo o tombamento de escola Tor Friedenreich, o segundo sendo os atos de massa de protesto contra a privatização e a mobilização geral que conseguimos para abrir esse debate na mídia. Então, a perspectiva nem é bom, nem é ruim, mas sabemos onde estão as linhas de guerra agora. Exatamente. Ficou mais claro o campo de batalha, né, na verdade. Isso. Agora, o interessante disso que você acabou de dizer é que houve uma intenção, já havia essa intenção do governo da privatização do Maracanã. Isso já fazia parte do encargo das negociações com a FIFA, embora a FIFA se exima de qualquer responsabilidade nessas obras. A FIFA diz que não tem nenhuma ingerência direta nisso, que eu acredito que realmente não tenha. Isso é coisa de governo, não é coisa da FIFA. A FIFA não pode fazer obra nem determinar a privatização. Mas você disse aí que já estava, já era uma carta na manga do governo, e eu acredito que isso fosse realmente de verdade. E disse também que houve uma grita da população, uma grita de setores organizados que encontrou eco na mídia, o que me chama a atenção, porque a mídia ela está cooptada completamente pelo governo em todos os seus níveis. Eu gostaria que vocês dois tratassem dessa questão, não só da questão do Maracanã de 2014, essa coisa toda, mas também o Reginaldo, dessa história, a própria questão que nós falamos do fator previdenciário. A gente não vê nada na mídia, a gente não vê ninguém defendendo, mas como é que vocês veem essa relação da mídia e o poder, e onde é que entra a sociedade nesse campo de batalha, que é um outro campo de batalha, né? Bem, eu entendo, eu tenho opinião divergente do nosso querido Cris aqui com respeito à privatização. Eu acho que deve ser o Maracanã privatizado como foi privatizado o Engenhão. O Engenhão hoje dá lucro para o Botafogo, exatamente porque não existe o Maracanã. O dia que o Maracanã estiver já sendo usado, certamente que o Engenhão não vai dar tanta vantagem para o Botafogo. Essa privatização, aliás, foi feita de uma maneira um pouco estranha na época. O prefeito era botafoguense e, por acaso, não houve licitação, não houve nada. Não, foi entregue original, praticamente ao Botafogo. Houvesse um compartilhamento Fluminense e Botafogo. Depois Fluminense saiu da parada e ficou só o Botafogo. E essas coisas acontecem sempre. Agora o que querem é compartilhar o Maracanã entre Flamengo e Vasco da Gama. O Vasco não se interessa por isso. O Vasco tem um estádio. O Vasco já tem, aliás, é o único. O Vasco tem um estádio. Ele não se interessa mais por isso. É o único que pode mandar, né? E agora manda o jogo no seu estádio. E agora começam a falar em Flamengo e Fluminense. Eu acho que essa privatização vai sair. E vai sair por um motivo muito simples, porque ele é de cima para baixo. O governo vai impor, na hora vão aparecer os grupos econômicos com muito dinheiro para bancar isso, e essa privatização vai acontecer. Devo lembrar, inclusive, que os governos, especialmente o governo que vai gerir o Maracanã, não vai ter dinheiro para bancá-lo, nem para mantê-lo. Basta lembrar que a Cidade das Artes, a antiga Cidade da Música, ali na Barra da Tijuca, que vai sendo aos poucos privatizada, até hoje não foi inaugurada e vai ser agora em janeiro, segundo se comenta, porque não se consegue manter aquilo funcionando. Os gastos são muito grandes e a gente sabe que os gastos governamentais não são os mesmos das entidades privadas. Os governamentais têm sempre 10% para lá, 10% para cá, um ganhozinho aqui, outro acolá, e na privatização isso não acontece. O cara que está botando o seu dinheiro, ele quer de volta o lucro. Agora, Reginaldo, então você acredita que essa pressão social, essa pressão de setores da sociedade civil organizados não vai resultar em nada, não tem valor nenhum? Nada, não vai acontecer nada e vai haver a privatização. Escreva hoje aqui e depois me cobra daqui a um ano, mais ou menos, que vai acontecer. Cris, você aí. Bom, para responder a sua pergunta, eu quero primária, que você diga a sua opinião. Eu vou responder. Não, lógico, a privatização é um erro histórico, um erro completamente absurdo, porque essa coisa de dar lucro e não dar lucro é fora de questão. Por uma razão, não sabemos quanto custou o Maracanã para manter antes, nem foi divulgado, nem temos acesso aos dados do Sudeste para saber se o Maracanã deu lucro ou não durante 62 anos. Primeiro. Segundo, porque tem que dar lucro? Escola pública não dá lucro, saúde pública não dá lucro, transporte público foi privatizado, mas não precisa dar lucro. Pagamos impostos por uma razão, até serviços públicos. Por isso que a gente não tem nem escola pública nem saúde pública. É, mas existe. Por isso que não tem. Então vamos privatizar tudo e deixar na mão de um empresário como o Eike Batista? É um absurdo. Pois é, isso aí, já que você nomeou o Eike Batista... eu queria levantar essa lebre aqui, porque sempre por trás de todo o processo, de todo o projeto no Rio de Janeiro que envolve privatização, seja Marina da Glória, seja o Hotel Glória, seja o que for, até as sedes da antiga Manchete, o nome do Eike Batista está por trás. Existe realmente intenção declarada do Eike Batista? É uma suspeita que vocês têm, vocês que defendem a não privatização? Como é que é isso? É, ele está concorrendo com a nova empresa dele, IMX. IMX, para a gente ir à Arena. Ele está entrando na Arena Pernambucana, mas tem concorrência com o Lúcio Arenas agora. Então não é entre Flamengo e Fluminense e Vasco. Não tem nada a ver com os clubes. Estão por trás disso, pode crer. Não estão. Não vai estão. Ver no futuro como por estão trás do Ike? Tem um interesse. Claro, não. Por trás do Ike Batista, por trás de todo mundo que tem interesse em manter o Maracanã. Porque não adianta nada você privatizar o Maracanã e não ter gente para colocar lá. E só quem pode colocar a gente lá dentro é Flamengo ou Fluminense. O Vasco vai botar no estádio dele e o Botafogo bota no Engenhão. Não precisa gente nos estádios para dar lucro aos times. É uma prova disso, que os times ganham 25% do seu arrecadação anual em venda de jogadores, outra 25% a 30% em direitos televisuais. Quem está atrás disso é o Globo também. E então, todos os clubes estão falidos. Exatamente. Porque essa é uma história de boitatá, que na realidade não funciona. Então, não precisa de gente nos estádios para os times ganhar dinheiro. Então não vai ter muita gente nos estádios também, porque vai ser muito caro. Já não tem, a gente já vê que historicamente, ao longo dos anos, o número de público, público espectador nos estádios vem decrescendo. Os estádios, o próprio Maracanã, que originalmente comportava 200 mil pessoas, hoje ele está com 76 mil, 80 mil pessoas, por exigências diversas, entre as quais exigências de segurança que são legítimas, né? Da FIFA, da própria CBF, que tem que cumprir também os acordos. Todos têm que estar sentados, não há mais aquela... Pois é, não há mais geral, pessoal em pé, não tem esse tipo de coisa. Agora, de qualquer maneira, o que importa nisso aí é que isso corrobora ou reforça o raciocínio do Cris de que a renda na bilheteria é o que importa cada vez menos. O que importa cada vez mais é a transmissão pela televisão, os direitos de imagem, os anúncios em campo e a propaganda que gira em torno do espetáculo do futebol, que são os atores ali, os jogadores que fazem anúncio de Guaraná, de Coca-Cola, do que seja. E isso tudo é que sustenta o futebol. Não é mais a bilheteria. Isso é uma visão até romântica, né, Reginaldo? Eu não disse que era... que era a bilheteria que sustentava os clubes, não. O que eu disse e digo é que um estádio como o Maracanã, ele não é rentável, ele não dá lucro. Mas ele não precisa dar lucro. O governo do estado, que vai ter que dirigi-lo, vai ter que geri-lo, tem um número de funcionários ali dentro do Maracanã que fica impossível manter sem a renda da bilheteria. Porque a renda da imagem, o direito de imagem que vem da TV Globo, vai direto para o clube. E se isso fosse bom, se a bilheteria não valesse nada, os clubes estavam nadando em dinheiro. Estão todos falidos, sem exceção nenhuma. Se houvesse falência, porque no direito brasileiro não se pode criar a falência de uma empresa uma entidade não mercantil como são os clubes, porque se houvesse pedido de falência, se pudesse haver falência, nenhum estava hoje em dia em pé. Quer dizer, isso aí também é o que impede a transformação do clube em empresa, aquela história de clube-empresa. Que é o que devia acontecer. Isso, né? Você vai lá na Inglaterra, por exemplo, por que os clubes são ricos lá? Pois é porque tem donos, Lá chega o Zezinho lá da Arábia Saudita, vai lá e compra o clube, ele é o dono do clube. Você quer torcer, você vai torcer lá. Não tem problema. O Berlusconi é dono, né? É dono aí. Mas diga aí. Mas eu repito que o estádio não tem que dar lucro e não sabemos, porque não tem que dar. Então não sabemos como foi o Maracanã antes. Como foi a arrecadação do Maracanã ano a ano? Eu concordo que o Sudeste tem 1.200 funcionários dentro do Maracanã. É um absurdo. Mas por que reformar um estádio mais com R$1 bilhão e não reformarmos nada na gestão do Estado? Então temos que cortar para metade do Sudeste. Então, o Sudeste... Você não pode fazer isso, você não pode mandar embora os funcionários. Então, são funcionários treinar, públicos, então, tem. Então, porque... Tem uma série de leis que os mantém lá. Então, a única saída, nesse sentido, a única saída é a privatização. O que vão fazer os 1.200 funcionários quando o estádio for privatizado? Agora, o Maracanã, como todo estádio que é público, ele é alugado aos times. Os times têm que pagar para usar o Maracanã. E a arrecadação do jogo tem uma parte que é da Sudeste, da administradora. Os clubes não ganham nem a parte do leão nisso aí, né? Até nós vimos aí, temos exemplos de arrecadação de um jogo sobre o qual o Flamengo ou o Fluminense ou o Botafogo ou o Vasco teria direito a tanto, e aí é penhorado por um mandado judicial ou por uma execução de uma sentença trabalhista, alguma coisa assim, como foi o caso do Fluminense com o Drão. Há um acordo, há um contrato feito entre a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e a Suderge. E segundo esse acordo, a Suderge leva uma parcela, a maior parte. Pois é. A parte do leão. E mesmo assim, ela não consegue se manter com o dinheiro arrecadado ali. Pois é, os clubes recebem uma parte menor. Então a Suderge tem que ter uma forma de arrecadar também em cima da propaganda que é posta dentro do estádio, em cima da transmissão pela televisão, porque aí é onde está a mina da grana, né? Onde é que está o dinheiro? A Suderge fica vivendo da bilheteria? Ninguém mais vive da bilheteria. Então, se a Suderge vive da bilheteria, ela vive no passado. Ela tem que usar esses instrumentos modernos, contemporâneos, que os clubes estão usando para arrecadar. É verdade. Não é? Isso é preciso modificar esse sistema que existe, mas há uma reação muito grande por parte dos clubes, porque como estão todos falidos, já acabei de dizer isso aqui agora, eles não querem perder nenhum pedacinho das suas arrecadações das suas lucratividades, vamos... lá no Maracanã, placas, etc. Tudo aquilo que está ali. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar um pouquinho de luz nessa outra questão aqui, quer dizer, não vamos falar extrapolando essa história, saindo um pouco do Maracanã e até usando o exemplo do futebol internacional que foi lembrado aqui pelo Reginaldo Matias, que eu acho interessante esse exemplo, a gente lembrar o Milan na Europa, a gente lembrar o Barcelona, a gente lembrar os times ingleses, né? E que são propriedades, né, de empresários ou lá o que seja, lá, mas são figuras jurídicas diferentes, pessoas jurídicas distintas das pessoas jurídicas dos clubes brasileiros, que são feitos exatamente para não dar certo, né? Quer dizer, era uma fórmula antiga. Nós vivemos um mundo globalizado em que hoje, por exemplo, o jogador brasileiro, ele não é mais obrigado a ir para o exterior para ganhar dinheiro. Nós temos exemplos aqui no Brasil e até exemplos de jogadores que foram para lá para ganhar dinheiro e agora voltam porque já estão ganhando aqui no Brasil, porque o real é uma moeda forte e relativamente forte. Das moedas novas é a que mais valoriza no mundo, para essa conversa toda. E, além disso, tem a crise europeia, a crise econômica europeia e em resumo, nós temos uma nova realidade, né? Isso também não ajudaria não só na administração e gestão do futebol, mas na administração e gestão também de tudo que nos rege aqui nesse país? Não, porque sem sair os velhos catolas do futebol brasileiro, vai mudar nada. Ainda João Havelange está encarregado de tudo, 96 anos, tido na cama. Ele ainda manda chuva da CBF ainda. Ricardo Teixeira, desde Flórida, está fazendo a mesma coisa. E não temos inovação na gestão de futebol brasileiro. E seguindo um modelo meramente mercantilista, também não vai dar certo, porque os clubes aqui não têm dono. Então, não, é uma situação muito mais complicada. Sem uma reforma mais generalizada no futebol brasileiro, sem seguir os padrões da Inglaterra, que também não está dando certo para os ingleses ter um dono de Qatar, sei lá, que vem com 5 bilhões de reais e compra tudo, Chelsea... Que é um estrangeiro. É estrangeiro. Eles podem ir e vir com dinheiro russo. Já teve isso também. Tem muitos times disso. Então, tirou das mãos do povo inglês o futebol deles. Então, ninguém mais pode, um trabalhador comum, não pode ir mais ver Manchester United, Manchester City, porque sai 70 libras entrar ao jogo. Então, já está surgindo segunda, terceira, quarta divisão, surgindo de novo. Então, aqui, a gente não gosta de futebol do mesmo jeito que os ingleses gostam. A gente, flamenguista, não vai ver Bangu contra a Laria. Simplesmente não vai, porque não tem a mesma paixão pelo futebol em si. Então, aqui precisa uma reforma geral da gestão. E primeiro temos que ter gente educada entrando nos times de futebol. Não tem programa de pós-graduação em sport management. Sim, no administração de esporte, gerenciamento do esporte. Quase inexistente no Brasil. Então, tem uma política. O Vasco, o exemplo mais claro disso, qualquer pessoa que entrar lá como presidente vira bandido. Então, isso aconteceu com o Roberto Dinamite e nem paga salário dos gastos que está voltando. Sei. Bom, já que você citou o Bangu en passant, eu queria lembrar o Matias, que é desse tempo, como eu sou também desse tempo, o Bangu, a última vez que o Bangu foi uma expressão do futebol carioca, era quando tinha dono. Foi em 66, quando era pertencia ao Castor de Andrade. Exatamente. Pois é. Então, como é que é essa? Isso é um reforço à sua teoria? Ou isso, na verdade, era uma contradição histórica? Nós vivemos um período em que o Castor era dono do Bangu porque te metia a mão no bolso, dava o dinheiro. E o que nós estamos falando hoje é empresários que estão por trás, à frente de empresas que vão administrar. Na realidade, não é mais o cara que entra lá: ah, meu filho, tudo bem, sua mulher está doente, seu filho precisa de dinheiro, toma aqui. Esse tipo de coisa, entendeu? Hoje já há vários clubes, não na primeira divisão. Na primeira divisão não me lembro de nenhum, mas na segunda e também na terceira, que tem donos. As pessoas são donas do clube. Fazem contam uma história de que tem assembleia geral, tem conselho deliberativo, tudo escrito no papel. Mas tem donos. Na realidade, os donos são conhecidos, são empresários que colocam nos clubes jogadores. São donos dos passes, depois poderem vender. São donos dos direitos federativos. Isso aí tem os clubes novos. A gente, de vez em quando, vê no Campeonato Carioca, aí aparece exatamente. Um clube aí, não sei o quê. Boa Vista. O Aldax. Boa Vista, né? O Aldax que entrou agora. O Aldax que entrou agora. Aldax. É, que era das casas Sendas. Olha, agora tem o nome Aldax porque a federação proibiu usar nome comercial. Fazer publicidade com nome comercial. O Aldax que subiu agora para a primeira divisão tem dono. O Nova Iguaçu tem donos. Nova Iguaçu que está na primeira divisão. O Boa Vista tem dono. Mas isso aí é tudo é investimento dos donos. Caras. Pois é, isso são investimentos, né? Quer dizer, os caras transformam. É celeiro de jogador. Vai ser esse. Vai ter tudo que é clube, vai ter dono. Todos vão ter donos. Vai chegar, mesmo vão chegar um dia, Flamengo, Fluminense, vão ter dono. Vai chegar um dia que isso vai ser indispensável. Senão, os clubes vão continuar assim. O Flamengo tem uma dívida de 400 milhões, o Fluminense de 500 milhões, o Vasco de 350 milhões. Os de São Paulo também. E assim por diante. E é interessante porque São Paulo, por exemplo, é onde é a terra do dinheiro, né, cara? São Paulo rola uma grana. Você viu agora o Corinthians ganhou o campeonato, ganhou esse título mundial e a diretoria vai expor a taça lá e os torcedores vão passar na frente e olhar ela dentro de uma redoma de vidro e pagar R$10 para isso. Agora você imagina a multidão de corintianos que vai querer ver essa taça, levar filho, levar sobrinho, ao pai, o avô, para passar e ver quanto o Corinthians vai arrecadar nisso aí. Isso aí é uma coisa bem gerida, bem gerada também. Como é que funciona no Corinthians, funciona no São Paulo? Durante muito tempo o São Paulo era um exemplo de administração empresarial de clube e não funciona nos outros times. Ah, mas o Rio de Janeiro é um caso à parte, né? Tudo aqui é feito debaixo da mesa, das portas fechadas, essas cartolas realmente mandam aqui. E vamos mandar até tem uma intervenção judicial ou tem uma revolta da torcida para dizer, não, queremos uma gestão profissional nesse clube. Mas isso aí nós já vimos que não vai acontecer, até porque o Reginaldo Matias já, né, ele disse mesmo que é verdade, quer dizer, é difícil você fazer com que a opinião pública se manifeste e tenha poder de peso nisso aí. Nós não estamos num país... Voltando à questão da mídia, mas mídia faz uma despolitização do futebol em geral. Não tem ligação entre as duas coisas. Então, falar de futebol aqui é quase impossível porque a gente fica emocionado demais. Não tem... Porque, eu sou Vasco. Então, você é o bandido português, etc. Por que o gringo vem aqui para ser Vasco? Então, quantas vezes... Deixa eu só lembrar uma coisa. Deixa eu lembrar uma coisa. Há uma diferença enorme aqui no Brasil entre o torcedor e o sócio do clube. Quem elege o dirigente não é o torcedor. Não, é o torcedor sócio. Não vota. Não. Quem vota é o sócio do clube. E esse sócio do clube... E nem todos os clubes. Poucos clubes são assim. É. Clubes, quem elege é o conselho. É, mas quem elege o conselho é o sócio. Sim, mas sim, o torcedor é o único que aí não... Aí nós temos uma eleição americana. Que não pia. É uma eleição dos Estados Unidos. A eleição americana. Pois é, Luiz Augusto, mas torcedor é o único que não pia nada. Ele tem que participar da bancada que ele fala nada. Não é torcedor que elege, nem torcedor que tira presidente de clube. Mas também não leva faixa política ao estádio, também não reclama de maneira politizada dentro dos estádios. O torcedor pode ter uma voz. Uma voz politizada para exigir que tenha jogadores, treinador e que tenha resultados. Mas para dirigir o clube, não adianta. Não. Torcida não elege ninguém. Estratégia de gerencial. Torcida não elege ninguém. E eu acho que isso aí, tá dentro do que você falou, nós não temos uma escola gerencial na área do esporte. Não é do futebol só, na área do esporte em geral. Mas você já falou uma coisa que me ficou aqui na minha cabeça pulando aqui, que é essa despolitização na mídia, a despolitização do noticiário de futebol. Noticiário de futebol é um noticiário esportivo. Eu acrescentaria ou jogaria essa bola para fora do esporte a uma despolitização geral do noticiário, a não ser quando você tem um interesse específico, até o Reginaldo pode falar bem sobre isso, como por exemplo no caso do Mensalão. Ali o Mensalão tudo era extremamente politizado, qualquer coisa, se um juiz ia tomar café todo dia ali naquele lugar, passou a vir aqui, ele mudou de opinião, ele está tomando café do lado de cá, ele estava tomando café lá, e já fazia editoriais, já vinha notinha em jornal. Como é que é essa história, como é que funciona a mídia nisso aí, no geral? Olha, eu acho que a mídia tem sido, nos últimos tempos, sempre foi o quarto poder. A imprensa sempre foi o quarto poder. Você tem os três poderes constitucionais e regulares, e tem a imprensa, que é o quarto poder. Mas a mídia, nos últimos tempos, ela tem sido benéfica para o país. Porque talvez ela esteja travando um pouco o excesso de politização que existe aqui. Você vê que hoje o Partido dos Trabalhadores e seus correligionários, os outros partidos que estão congregados a ele, dominam inteiramente a política federal. Mas é claro que a gente sabe que a mídia, quando ela resolve também intervir e colocar as coisas nos seus devidos lugares, ela consegue resultados expressivos como os que aconteceram com o Mensalão. Porque se não fosse isso, talvez esse Mensalão, como tudo que acontecia anteriormente, viraria uma grande pizza. Mas isso porque a mídia é contra o governo. Porque a mídia, uma parte da mídia, resolveu, não porque é contra o governo, resolveu se colocar numa posição de que tivesse que haver um julgamento, e que esse julgamento teria que ocorrer da forma mais sensata. Agora, como, aliás, foi o julgamento do Mensalão. Está certo. Agora, esse julgamento relativamente ao Mensalão do PT, ao Mensalão do PSDB, não. Eu acho que o Mensalão do PSDB vai ser também objeto... Posteriormente? Eu acho que embora tenha acontecido antes. Pode ser que sim. E aí nós vamos mais uma vez ter que eleger aqui como Deus Joaquim Barbosa, porque ele era o relator do Mensalão, desse Mensalão, dessas pessoas do PT. E foi ele quem levou isso a sério, através de um trabalho que levou alguns anos, vamos lembrar disso. Foram 4 ou 5 anos de estudos em cima de 15 mil páginas, sei lá, de processo que conduziram, que conduziu esse exame, essa análise, ao julgamento. O relator do Mensalão do PSDB deve estar até agora descansando numa estação de águas, não sei aonde, sem o mesmo interesse de resolver o problema como resolveu o Joaquim Barbosa. Então a gente vai cada vez mais ter que deificar aqui, transformar em Deus o Joaquim Barbosa. Aí, quer dizer, no que você falou, o papel da imprensa foi um papel positivo e tem sido positivo nos últimos anos. Deve ser sempre assim, na minha opinião. Eu queria puxar aqui a questão para o Cris, porque a imprensa americana, que sempre foi paradigma da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, exemplos não faltam na história da imprensa mundial que se inspiraram na imprensa americana, ela deixou de ser uma imprensa livre já há algum tempo. E por força, inclusive, das guerras em que se meteu o Bush pai, o pai do George Bush, o velho George Bush, marido da Bárbara, se meteu naquela guerra do Golfo, e ali os jornalistas tiveram, pela última vez, os enviados especiais à guerra puderam circular e colher notícias onde quisessem. Já na guerra agora, recente, na invasão do Iraque, do filho do Bush filho, o pai deve ter dito a ele: olha, não deixe esse pessoal sozinho lá, que eles vão inventar matéria contra você. E aí, os jornalistas só podiam andar em comboios com os militares, levados aonde os generais e os comandantes militares queriam. Isso é um contrassenso no país da liberdade de imprensa, como a gente tem tido contrassensos na Inglaterra também. Quer dizer, em resumo, o papel da mídia, ele está mudando também nos Estados Unidos? Também, está cada vez mais consolidada, apesar da expansão de internet como fonte. As pessoas normalmente percorreram as grandes jornais. Mas CNN, isso já é outra história. A internet é outra conversa. Outra conversa. A mídia tradicional. A mídia tradicional. New York Times, Washington Post. É muito mais comprometido com o projeto do governo. Então vimos isso claramente com o apoio do New York Times para a invasão de Iraque, a guerra com o Afeganistão. E aí vem 10 anos depois para pedir desculpas. Erramos, escolhemos mal essa invasão que matou quantas centenas de milhares de pessoas e gastou quantos trilhões de dólares em bolso público. Então, o projeto americano não é questionável nesses grandes jornais. Então, o projeto de expansão infinita de economia, fábrica de máquinas de guerra, e poucas pessoas fazem ligações na mídia tradicional entre a violência doméstica e a violência não doméstica que fazemos. É verdade. Vamos lembrar só que um pouco antes, você é americano e lembra bem, claro, todos nós também aqui, um presidente da República, Richard Nixon, caiu por causa da imprensa. Por causa do Washington Post, dois repórteres. Pois é, foi a imprensa quem levantou a questão, agora, trouxe, colocou no ar, e ele caiu, teve que renunciar por causa disso. Exatamente, essa não vai acontecer mais. Pois é, e ali o governo aprendeu a lição. Eu tenho minhas dúvidas. Peraí, ali o governo aprendeu a lição. Por exemplo, uma coisa que eu queria levantar aqui é o seguinte, a imprensa americana, a grande imprensa americana, ela se opõe a Obama, a administração do Obama, ela se opõe aos planos de saúde pública do Obama, ela se opõe a uma série de planos, no geral ela é contra o Obama. Como a imprensa, grande imprensa brasileira, no geral ela é contra o governo brasileiro desde o Lula. Ela era a favor do Fernando Henrique, depois do Lula, ela é contra o Lula desde sempre. Desde o início, ela vai engolindo. Como a imprensa americana vai engolindo. Mas lá como cá, Luiz Augusto, existem motivações sórdidas, sim, mas motivações para isso. Lá é porque Obama é preto. E como negro, ele continua sendo bastante criticado. Porque é negro. E aqui é porque o Lula era um simples metalúrgico. E ainda existe uma elite que não engole o Lula como os brancos lá não engolem o Barack Obama. Você acha isso? Isso é uma realidade. Acho que tem um elemento racista no desprezo da direita para Obama, mas também tem os grandes jornais, os grandes fontes de informação, vamos dizer, são idealistas, seguem ideologias puras. Então, o Fox News é direitista, racista, homofóbico, qualquer anti-mexicano, anti-imigrante, qualquer anti-coisa que é o Fox. Não, é o meio oeste americano. Fox News é isso. É aquele cidadão redneck americano do Arizona, aquele cara que vive ali. Sim. Ela é isso, né? Sim, mas muita gente acha que eles são, mesmo de os centristas, escutam o que Fox disse, já vou formar minha opinião entre Fox e New York Times, mas o New York Times não é de esquerda, é centrista. Não, você não tem uma, você não tem um grande terreno aí. Não, tem uma faixa bem limitada. Tem esquerda, como aqui também não tem. Não tem, então Fox é como o Globo e New York Times é como o Piauí, assim. Sim, seria isso, mas de qualquer maneira, você tem uma estreita margem de divergência em qualquer, ou de variedade, o que na verdade também leva à conclusão de que nós estamos caminhando no mundo inteiro para o pensamento único, para uma diretriz única. Que é triste, né? Pois é, que é uma coisa triste. Ditada pelo Estado através do governo. Quer dizer, você tem uma política de comunicação que é do Estado, mas é conduzida pelo governo. Se o governo é um governo de centro-esquerda, vai ser aquilo ali, aquela política de centro-esquerda, o pensamento único vai ser aquele. Se o governo mudar, como na França, aí o governo muda para lá, muda para cá, mas não muda muito, porque a faixa é muito estreita. Essa é que é a realidade. Então nós vamos ter os problemas resolvidos na crise econômica da União Europeia, onde você vai ter a Grécia e Portugal sentados junto da Alemanha e da França, que não faz sentido. A Irlanda com a Itália junto Sempre é melhor que a gente tenha isso, mesmo com essa fluência de partidos ocupando o poder, do que o que acontece hoje, por exemplo, na Venezuela, em que você tem um ditador, na Argentina, em que você tem uma semi-ditadora. Mas vem cá, esse pessoal não foi eleito, Reginaldo? Foi eleito, mas a gente sabe como. Como? Tomando conta do poder, mantendo o poder. Quem tem o poder nas mãos tem muito mais facilidade. E aqui foi eleito como? Eu acho que da mesma maneira. Então, e nos Estados Unidos? O Obama foi reeleito como? O Obama não. Mas não? Aqui a Dilma, por exemplo, é um poste que o nosso Lula plantou lá. Se ele tivesse colocado a minha, ou a você, ou ao Cristo, para candidato a presidente da República, também seria eleito. Então, porque é apenas um poste. Então ela é um poste. Ditadura igual a Venezuela. Eu acho que sim, mas não. Eu acho que no exercício da atividade, não. É diferente. Aqui você tem liberdade, tem uma grande liberdade que você não tem na Venezuela. Aqui ninguém entra aqui na Rádio Nacional, nem na TVE, e nem na TV Globo, e nem na TV Record, e arrebenta a rádio toda como fizeram na Venezuela. Mas eles fazem aqui, isso em parte não do Brasil. Se faz isso. Hã? Na Amazônia faz, na Pará faz. Não sei, lá na Amazônia e no Pará eu não conheço. Aqui não se faz, a gente sabe que não faz. Aqui nesse ano foram mortos 19 jornalistas no Brasil. Não, eu estou falando, eu estou falando das empresas de radiodifusão, das empresas de televisão. O jornalista é claro, mas aí é um contra o outro. Não, mas aí é não. Aquele que ataca e o outro que não, mata. Não, aí o que o Cris está falando, eu sei o que é isso aí que ele está citando, é exemplo de editor de jornal, dono de jornal do interior, que foi morto por contrariar interesses políticos. Isso, perfeito, perfeito. Eu entendi. Então, quer dizer, pois é, então não é uma questão de jornalista contra jornalista, é o cara que estava pronunciando. Não, jornalista a verdade contra o político. Jornalista pois é, contra o interessado. Então, e aí, no caso da Venezuela, é a mesma situação. Quer dizer, o grupo foi invadido lá porque era contra o governo, não é essa a ideia? É. Que você está dizendo? Então, você faz isso aqui no Brasil? Não, ele está dizendo. Ele tá citando. Jornalecozinho lá do Pará, jornalecozinho é da Amazônia. Não, o cara aqui no Rio, cara. Mas o cara do Pará vale a mesma coisa que o cara daqui no Rio, né? Claro, tem que ser respeitado da mesma maneira. A vida é a mesma. Então, ser livre. Então, se o governo está interessado no cara do Rio, tem que estar interessado no cara do Pará também. Essa que é a questão. Você tem toda a razão. Então, na Argentina, por exemplo, desde o Néstor Kirchner, que é antes, é o marido da Cristina, que já vinham se debatendo para estabelecer um controle mínimo que fosse sobre a mídia, porque chegou um ponto em que a mídia particular, a empresa de comunicação maior do país, ela mandava até nas manifestações culturais do povo argentino mais legítimas e mais autênticas. Como no Brasil é inimaginável, por exemplo, você consegue imaginar que a TV Globo estipule que um jogo de futebol vai começar às 10 horas da noite num dia de semana, quando todo mundo tem que trabalhar no dia seguinte de manhã cedo? Você consegue entender isso? Não, entendeu? Entendo. Porque ela compra o campeonato, paga milhões por ele, e aí diz, o jogo vai ser, porque a dia ela vai mandar fazer às 2 da manhã. Por quê? Vai ser às 2 da manhã, porque ela tem dinheiro e pagou. Não, mas por que ela escolheu 10 horas da noite? Porque tem a novela. Então por causa da novela. Etc. Então, e quando a seleção brasileira entra em campo, só a TV Globo pode transmitir? Até a seleção brasileira não é o Brasil? A não é a pátria em chuteiras? Comprou também lá na CBF. Pois é, então, mas aí o governo não tem direito, quer dizer, o governo não tem o direito de dizer as emissoras públicas têm que ter o sinal dessa partida de futebol ou o sinal da manifestação cultural específica, se ela comprar o direito do carnaval, as TVs educativas não têm que ter esse direito também? Acho que é possível isso no futuro, entendeu? E a gente pode avizinhar. Mas no passado a gente não tinha transmissão de futebol pela TVE do Rio? Sempre tivemos por todas as emissoras. Não tem. Antigamente a Manchete, lembra da Manchete? Transmitiu o Carnaval. A TVE transmitiu o Carnaval. A TVE transmitiu o Carnaval. Um Carnaval de 84. E devia ser possível acontecer isso. Mas então o que acontece é que você luta contra grupos hegemônicos, entendeu? E a luta contra grupos hegemônicos ela só se pode dar através do Estado. Porque sem o Estado não há como. Eles pisam em cima e acabou. Não é? Quer dizer, o grupo hegemônico passa por cima. O Clarim, se não houver a intervenção do Estado argentino estabelecendo regras e estabelecendo o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, ele vai fazer tudo, ele pode tudo. Porque os outros, a concorrência não tem poder, não tem força para chegar junto. Por outro lado, também você tem que lembrar que se o Clarim ficar sob a pata da Cristina Kirchner, ela vai ser eleita pela terceira vez, agora mudando a Constituição, pela quarta, quinta, sexta, e depois vai colocar um poste no lugar. É, isso é o que nós vamos dizer, porque o Lula não fez isso aqui. A questão é diferente. Quando todo mundo dizia que o Lula ia fazer a reforma constitucional para se candidatar pela terceira vez, ele não fez. Porque aqui há muito mais independência. E na Argentina também. Porque aqui há muito mais independência. E na Argentina, o buraco é mais embaixo também. Porque o Argentina tem uma concentração fenomenal na Buenos Aires também. Tem 3 jornais principais que aí concentra 1/3 da população argentina e o maior poder aquisitivo também. E tem um polo cultural muito forte. Aqui no Brasil também tem esses polos culturais de São Paulo e o Rio. E o Globo apoia fartamente tudo que o governo faz aqui. Então, para ler uma coisa crítica sobre o Rio de Janeiro, tem que recorrer aos jornais de São Paulo. E aqui, mais que qualquer outro lugar que conheço, tem um triângulo forte entre a mídia, as empresas grandes e o governo. Os anunciantes, né? Os anunciantes, mas também... O governo, é isso aí mesmo. E o governo, um triângulo. O governo é um dos maiores anunciantes. Exatamente. Então, qual é a oposição que vamos ter? O governo federal, municipal, estadual, as estatais, tudo isso. Então, não vai ter uma matéria no Globo sobre a poluição e destruição do meio ambiente na Barra da Tijuca, porque todos os anunciantes são os condomínios fechados, anúncios do governo para a BRT, dizendo que esse lugar de expansão... Só para fechar aqui o raciocínio. Então, nós nunca teremos, por exemplo, na mídia, uma cobertura ou uma campanha contra a privatização do Maracanã, se você tiver o tempo todo os anúncios de página inteira dos interessados na privatização. Nossa, mesmo Coca-Cola dizendo, compra um Coca-Cola e sua garrafa PET vai virar assento do Maracanã. Coisa mais absurda no mundo que fica na manchete do Globo todo dia, bom, cara. Consome para conservar. É verdade. Deus me livre. Então, é verdade. E o plástico que era o maior veneno que agora tá virando ecológico porque vai ser cadeira do Maracanã. Brincadeira. Bom, nós estamos caminhando para o final aqui, já estamos com a 9 minutos do fim do programa. Eu queria que vocês encerrassem, cada um fazendo uma exposição, não sei se otimista, não sei se pessimista, não sei se realista. Uma vez eu pedi aqui, num desses programas especiais, eu disse assim, quer dizer que você é um otimista ou você é um pessimista? Eu quero dizer, olha, eu prefiro dizer que eu sou um teimoso, entendeu? Porque às vezes é isso, não sou nem otimista, nem pessimista, nem realista, eu sou teimoso. Eu queria que cada um expusesse a sua ideia, o que que tirou dessa conversa aqui para esse ano de 2013, para nós encerrarmos o programa. Bom, acho que a projeção não é nada animadora. É, pelo menos com a chegada de Copa de Confederações, o Papa vindo, os grandes projetos que todo mundo vai apoiar, bater palmas e vamos financiar uma farra das empresas, uma farra para os estrangeiros, uma farra para turistas chegando no Rio de Janeiro, dando um stress tremendo nos nossos sistemas de transporte, de saúde, de educação, de meio ambiente, de saneamento público. Esse ano vai ser muito difícil para o Rio de Janeiro e vamos ver os limites de nossos sistemas e nossa infraestrutura. E, contudo, essa resistência que está formando é importante, mas não sei se é suficiente para mudar esse caminho dos grandes eventos, de vender a cidade para fora. Então, estamos perdendo o uso da cidade para o cidadão e transformando isso em valor de troca para as empresas e as outras pessoas usufruírem. Então, a luta contra isso é dura e diária. E a gente tem que se educar para saber, ou para pensar e agir para construir a cidade que queremos. Ok, Reginaldo. Eu acho, como privatista que sempre fui, eu sempre fui a favor de todas as privatizações possíveis. As não possíveis, evidentemente que não. Eu acho que a tendência será a de que nos próximos anos a gente tenha problemas sérios aqui no Brasil. Não só porque lá de fora virão os problemas de lá para atingir a economia daqui, mas também porque eu acho que não fossem os últimos dois governos, tanto do Fernando Henrique Cardoso quanto do Lula, que criaram uma estabilidade financeira que a gente não pode ignorar, depois do Real, que foi em 1994, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Do Itamar, né? Com o Itamar, né? O Fernando Henrique era o ministro fazendo. Lembremos-nos do Itamar. O pai do Real. É o pai do Real, é verdade. Mas que foi mantido pelo Fernando Henrique Cardoso e também pelo Lula. Essa estabilidade financeira fez com que a gente pudesse crescer em outros setores. Mas eu estou temendo que no próximo ano, ou nos próximos 3-4 anos, a gente vai enfrentar problemas muito sérios. E nessa hora, e nesse momento, é que eu sempre fui e sou a favor de privatizações. Porque eu acho que o governo, ou os governos, não estão suficientemente aparelhados para colocar nos lugares certos pessoas que vão gerir a coisa pública com amor, condenando, lembrando só da coisa pública, da sua remuneração correta, e não daquela historinha que a gente conhece há anos de que preciso levar 10% em cada negocinho que tiver que ser feito ali adiante. Como e está defasado esses 10% aí. Já estão dizendo que está em 20%, já estou defasado. Já subiu um bocado. Então eu acho que a privatização nessa medida ela é mais interessante ou mais importante, porque ela impede que o servidor público, que aqui no Brasil tem uma série de vantagens enormes, vou lembrar agora aqui nesse finalzinho, que foi criada agora a FUNPRESP. Você sabe o que é a FUNPRESP? Nossa mínima ideia. É uma fundação, a nossa Luciana querida, que produtora, já disse. A FUNPRESP é para criar um fundo para que as próximas fundo público, para que as próximas aposentadorias e pensões dos funcionários públicos seja gerida por essa fundação, pelo que arrecadar essa fundação. Federais, claro. Agora, só tem um detalhe nessa história. A FUNPRESP foi criada e vai manter uma série enorme de privilégios que tem os funcionários públicos. E eu aqui estou falando que eu também fui, me aposentei nesta condição. É um privilégio. Ao passo que, quanto ao INSS, não se mudou nada. O trabalhador, o aposentado, gerido pela Previdência Social, continua exatamente como estava na Constituição de 1988. Para ele, só o fator previdenciário. E olhe lá. Não, o fator previdenciário é para quem vai se aposentar ainda. Sim, e é contra. Não é para eles, não. Eles que já estão aposentados, para eles só tem o fumo, só. Aquele fumo que você sabe como é que funciona. Nada, nada, nada. É agora mesmo, salário mínimo vai para R$ 678. Então o cidadão vai receber, o cidadão que menos receber, trabalhador, vai receber R$ 678. Só lembrar que os aposentados não receberão este mesmo ganho, são 6%. Receberão só 5%, porque o governo, coitadinho, não pode dar mais 1%. Para os aposentados que ganham mais do que um salário mínimo, simplesmente porque isso quebraria a Previdência Social. Tenha santa paciência, eu não aguento isso. Um governo de trabalhadores, ninguém aguenta isso. Então eu vejo com muito pessimismo os próximos 2-3 anos. Ok, bom, com isso aí nós terminamos esse programa de hoje. Lembrando, isso aqui foi uma retrospectiva e prospectiva 2012-2013. Eu quero agradecer a participação do Chris Gaffney, professor visitante do programa de pós-graduação da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, e ao advogado Reginaldo Matias, especialista em direito previdenciário, que acabou de traçar o futuro sombrio para os próximos anos. Reginaldo, eu vou torcer para que essa sua previsão não se confirme. Eu também vou torcer para que não se confirme, porque eu esteja errado. Claro que sim. Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado, Cris. Obrigado. Grande abraço para todos. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã, às 10h45 da manhã, o Tema Livre está de volta. Agora, lembrando também que nós estamos com duas reprises especiais do Tema Livre, sábado e domingo, de 4 às 5 da tarde. Um abraço. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.